Introdução Workshop número 491. Falácia da idade e do tamanho do universo. Reunião dos embaixadores de 28 de outubro. Gema ou casca do ovo? Porquê das explosões nucleares? Esse foi um workshop curto, mas muito empolgante. A notícia realmente boa foi o agendamento da reunião de embaixadores em Londres no dia 28 e 29 de outubro para a troca de tecnologia espacial pela paz mundial. A dica dada sobre estar fora da Terra talvez esteja relacionada à colonização planejada da Lua e de Marte. A grande diferença entre essa conferência e as anteriores é que os convites para todos os embaixadores e funcionários de alto escalão do governo virão por meio de canais de governo para governo, e não apenas da Fundação Cash por si só. Serão mostradas novas tecnologias que nem mesmo os buscadores de conhecimento que trabalham com a Fundação Cash viram. Esperamos que esse seja o prelúdio da mudança e que também prepare o terreno para trabalhar com líderes para transferência de tecnologia em 2024 e 2025. O Sr. Cash deu um grande empurrão hoje para fazer a bola rolar para a conferência, expondo as falácias da ciência atual com relação ao tamanho e à idade do universo. Esta é a primeira vez que ele ensina isso em público. Ao longo de sua vida, ele fez esse tipo de perguntas a cosmólogos, a cientistas e físicos nucleares, mas eles não conseguem dar nenhuma resposta a não ser o que está nos livros com os quais eles aprenderam. Para alguns de nós, a discussão de hoje pode ser um pouco difícil de acompanhar, mas lembre-se de que esta foi apenas uma breve introdução a esse tópico para despertar o interesse dos buscadores de conhecimento para levar isso adiante. Há mais de 200 anos, cientistas do século XVIII criaram algumas teorias sobre a velocidade da luz e a idade da Terra. Com o tempo, o que eles disseram passou a ser aceito como fato, e no século XX, cientistas de renome, como o próprio Einstein, confirmaram que esses números estavam corretos. Portanto, até hoje as pessoas ainda acreditam que isso é fato, porque foi dito por Newton ou Einstein e está escrito nos livros. Hoje, o Sr. Cash desafiou destemidamente a norma aceita como uma falácia. Até mesmo o adorado conceito de E é igual a MC ao quadrado não é nada além de suposições de um não cientista que conseguiu enganar o mundo inteiro. Um dos problemas que as pessoas têm para entender a nova tecnologia é que elas geralmente aceitam o estado da matéria como a única realidade. Elas não sabem que o estado da matéria é, na verdade, um estado de plasma em uma força de campo menor. Isso requer uma mente aberta para aceitar que os dois estados podem existir juntos e que, ao fazer experimentos, é possível descobrir os efeitos do estado de plasma. É isso que estamos fazendo com os materiais nano e os GANs. E o Sr. Cash nos desafiou, nós, como buscadores de conhecimento, e especialmente aqueles entre nós que são orientados para a ciência e amam o plasma, a criar a fórmula que expresse o verdadeiro tamanho e a idade do universo que todos nós, até mesmo as pessoas comuns, possamos aceitar. Quando você pede aos cientistas que expliquem algo que não faz sentido para você, eles geralmente dizem: "Ah, tem a ver com a fórmula matemática complicada que você não conseguirá entender." Agora, depois do ensinamento de hoje, não vamos mais aceitar esse tipo de resposta. Aqueles que realmente têm o conhecimento da realidade podem explicá-la em termos simples que todos possam entender. E é isso que o Sr. Cash faz por nós. Agora, é a nossa vez de ajudar a promover a mudança, reunindo-nos como buscadores de conhecimento e criando uma fórmula ou uma maneira de explicar a verdadeira idade e o tamanho do universo em termos de plasma. O Sr. Cash disse que ficará ao lado daqueles que conseguirem fazer isso na plataforma da conferência no dia 28 de outubro. Esta é a nossa chance de explicar a verdadeira ciência aos líderes e tomadores de decisão do mundo inteiro. Todos nós devemos concentrar nossas intenções para que essa conferência seja um sucesso e o início da mudança. Portanto, se você também teve dificuldades para entender o ensinamento de hoje, não se preocupe. Ele disse que entrará em mais detalhes na próxima semana ou nos próximos ensinamentos. Porque precisamos entender isso e ter o conhecimento correto para podermos transmutar. O exemplo que ele deu é que se usarmos as suposições dos cientistas de 200 anos atrás e tentarmos nos transmutar, em vez de aterrissar na Lua, poderemos aterrissar em outro universo desconhecido. O maior problema foi que eles disseram que a velocidade da luz é a velocidade máxima, e isso imediatamente limita o que quer que o homem esteja tentando fazer tecnologicamente. A verdade é que os campos magnéticos são bilhões de vezes mais rápidos do que a velocidade da luz. Portanto, se você calcular seu voo espacial na velocidade da luz para ir à Lua, mas estiver usando campos de plasma e que os campos magnéticos forem muito mais rápidos, você ultrapassaria o alvo em uma quantidade inimaginável. Isso também faz parte do grande problema do setor nuclear. Eles estão usando informações e conhecimentos errados sobre materiais radioativos e é por isso que ocorrem acidentes nucleares. Em primeiro lugar, eles não querem aceitar que a radiação do nêutron está no estado de plasma e não no estado de matéria. De alguma forma, o plasma fica sem energia, talvez porque eles estejam usando constantes do estado da matéria, como a velocidade da luz, para fazer seus cálculos e então, assim ocorre a explosão, porque o calor não pode ser contido. Com o conhecimento do plasma, você pode criar um campo mais forte para absorver a radiação. Foi assim que os GANs foram usados para conter um acidente nuclear em Fukushima. Não é mais e maior que é melhor, mas sim ter o conhecimento de como criar as condições para o que você deseja fazer. Recentemente, o Sr. Cash começou a nos pedir que pensássemos por que a casca do ovo é oval e a gema redonda. O mesmo acontece com a forma como desenhamos nossos olhos, com a pupila colorida e redonda no centro representando a alma da fisicalidade e a parte branca dos olhos de aparência oval, como a alma do homem. O Sr. Cash fez alusão a isso novamente hoje quando ele disse: o que estamos medindo como tamanho do universo? A gema redonda ou a casca do ovo? Ele disse que a parte redonda é a alma da fisicalidade. Meu entendimento é que se esse universo é um plasma, ele tem uma alma e uma alma da fisicalidade, assim como nós humanos. Então, o que os cientistas do estado da matéria estão medindo quando nos dão um número exato para a circunferência do universo? É o espaço entre as galáxias? Se todas as galáxias compõem a alma da fisicalidade do universo, então onde está o limite da concha? Ou o verdadeiro limite é a alma do universo que não é tangível? Já que os cientistas não aceitam a existência de um centro de energia que chamamos de alma, como eles poderiam sequer considerar isso? O conhecimento deles é tão ligado à Terra que eles nunca seriam capazes de viajar pelo espaço. Alguns de nós talvez não entendam claramente do que se tratam essas medições. A distância que a luz percorre em um ano à velocidade da luz foi bastante fácil e foi dada em quilômetros. A forma como os cientistas chegaram à circunferência do universo e à idade de 13 bilhões de anos terrestres é muito mais técnica e precisa de muito estudo. Mas como eles estão determinando como a Terra viaja através do universo? O que eu entendo é que a Terra está viajando de forma elíptica em torno de nosso sistema solar, que gira em torno da galáxia, que gira em torno do universo. Parece improvável que estejamos viajando em linha reta diretamente do centro do universo, já que todas as órbitas parecem ser elípticas em torno de um centro. Eu pensei que ele tivesse dito, Sr. Cash, que todos os planetas estão se movendo lentamente para o centro do nosso Sol para serem reabsorvidos como energia. Assim como no macro, também no micro. Então, depois que os campos de energia saem do centro do universo e interagem para se tornarem estrelas, planetas e galáxias em estado de matéria, eles começam a se mover de volta para dentro, em direção ao centro do universo, para serem reabsorvidos como energia. Temos que esclarecer todas essas coisas se quisermos tentar explicar isso em termos de plasma para os líderes mundiais. A outra questão importante é que se o universo de fato funciona no sistema de plasma, o que sabemos que acontece, então o que achamos que estamos vendo no estado da matéria pode ser muito diferente da realidade. Em termos de campos magnéticos, pode ser muito diferente. Talvez seja por isso que o Sr. Cash fez aquela pergunta sobre se o universo é a casca do ovo ou a gema redonda. Sabemos que os ganhos são esféricos, portanto, um plasma é esférico. Talvez a alma da fisicalidade do universo seja esférica e a alma do universo seja elíptica. Essas são perguntas que só podem ser respondidas por meio de uma compreensão mais profunda do plasma. Esse é o nosso trabalho para nos prepararmos para a conferência de 28 de outubro. Se pudéssemos entender como a alma da fisicalidade conseguiu aprisionar a alma do homem que tem uma força de campo maior do que ela, essa seria uma das maiores chaves para abrir o homem à compreensão do mundo da criação. Como é possível que o mais fraco seja capaz de manter o mais forte dentro de si? A dica foi dada que o denominador comum de toda a vida é o hidrogênio. E sabemos que na ciência do plasma, o hidrogênio é o componente básico de todos os outros plasmas, mas em termos da força do campo magnético e não do estado da matéria. É também por isso que o deutério faz parte do sistema de transporte, pois se comporta como um carbono 14 e é a linha de comunicação entre todas as coisas e o conector. Já que os campos magnéticos são mais rápidos do que a velocidade da luz e superam a luz, então por que não vemos a luz quando colocamos dois ímãs um ao lado do outro? Não vemos a luz. Mas quando os campos magnéticos do Sol passam sobre os campos da Terra, nós vemos a luz. Isso é o que chamamos de luz do dia. A única dica que captei aqui foi que isso mostra que a força de campo da luz do estado da matéria está na parte inferior da escala em termos dos campos do universo. E algo sobre o fato de ela não ser capaz de absorver forças mais altas. Essa é uma questão aqui. Foi feita uma pergunta sobre como a matança começou neste planeta. Será que a semente do nosso planeta que veio de outro lugar causou a matança? O Sr. Cash disse que foi uma combinação de matança na semente e também nos campos do ambiente. Mas o que isso significa? O ambiente são os campos magnéticos e gravitacionais do ponto no espaço com o qual a semente interagiu para iniciar a vida? Ou será que o nosso Sol já havia se manifestado e em seguida a semente foi adicionada a ele de modo que juntos eles criaram assim a matança? Então ele disse, Sr. Cash, que os trilhões de vida de alma que deixaram este planeta aqui com a semente da matança são como um grão de poeira em comparação com toda a criação. No entanto, isso precisa ser corrigido. E uma vez o Sr. Cash disse que se você corrigir na raiz, todas as almas que já deixaram a Terra serão automaticamente afetadas e a matança terminará. Outros tópicos. Será necessário que todas as universidades trabalhem juntas na nova ciência do plasma por muitos anos. Mas temos que começar. Semelhante ao que muitas nações fizeram para criar a bomba nuclear. Só que isso seria para a paz e uma nova vida para toda a humanidade. Não há suposições no universo. Tudo precisa ser esclarecido e compreendido. Assim, não haverá espaço para a ignorância, o engano e a escravização dos outros por meio da própria incerteza deles. Obrigado por nos ouvir. Esse é o índice rápido agora do workshop número 491. O ensinamento de hoje é de apenas uma hora e meia e tem duas partes. A primeira parte é a revelação da falácia da ciência atual com relação à velocidade da luz e ao tamanho do universo. E a segunda parte é um anúncio sobre a próxima reunião de embaixadores para apresentar a nova tecnologia ao mundo. Desta vez, ela será anunciada oficialmente por dois governos que assinaram o contrato para trabalhar com a Fundação Cash na implementação da nova tecnologia. Por favor, note como somos afortunados por receber esse ensinamento, pois hoje há muito ruído no plano de fundo, e o Sr. Cash tem que silenciar o áudio várias vezes quando o aeroporto faz um anúncio de voo. É por isso que ele está interrompido esse ensinamento. Mas é incrível que o tema e a apresentação do conhecimento não tenham sido interrompidos de forma alguma. Somos eternamente gratos ao Sr. Cash e aos mensageiros, que sem falta, das últimas quase 500 semanas consecutivas, nunca deixaram de nos inundar como buscadores de conhecimento com o conhecimento da criação. Há muitos anos, quando o Sr. Cash era estudante, ele começou a questionar a validade da velocidade da luz como sendo a velocidade máxima no universo. Ele questionou muitos homens eruditos, de cientistas a cosmólogos e até mesmo físicos nucleares, antes e depois de seu tempo como estudante do Queen Mary College em Londres. Aqueles que entenderam por que ele estava questionando isso também entenderam o grande erro que está sendo cometido por essas suposições, como a de que a velocidade da luz é a velocidade máxima. Hoje o Sr. Cash nos explica de forma científica e digital o quanto fomos enganados no conhecimento da criação. Precisamos saber disso porque quando estivermos viajando, não queremos acabar fora do nosso universo por engano, ou em um lugar de não existência, porque fizemos um cálculo errado, por exemplo. É como quando um avião está com um pouco combustível e cai antes de chegar ao seu destino. É a mesma coisa no processo de viajar pelo universo. Nos séculos XVIII, XIX e XX, os cientistas cometeram muitos erros em seu trabalho devido às suas suposições, e os cientistas de hoje ainda estão se prendendo a esses erros. Agora, vou expor os principais erros desses cientistas. Porque se eu enviar sua alma para algum lugar, queremos que ela aterrisse no lugar que pretendemos, e não em um lugar diferente. Não queremos dizer, ah, desculpe, os cientistas de 200 anos atrás cometeram um erro e ainda estamos aceitando. Por exemplo, compreendemos as falácias de todas as suposições feitas por Einstein. O mais importante para hoje é este anúncio que estamos fazendo para a próxima reunião de embaixadores em outubro por um grande governo e a Fundação Cash. Como vocês nos acompanham há anos, provavelmente vocês se lembram das reuniões de embaixadores e conferências anteriores que realizamos entre 2009 e 2011, nas quais demos palestras e apresentamos a nova ciência aos governos. Elas eram chamadas de reuniões e conferências de embaixadores. A primeira foi realizada em Nino. Alguns anos depois, realizamos uma reunião de embaixadores na qual apresentamos a tecnologia Magrave, que é uma das tecnologias mais poderosas oferecidas para a humanidade. E os embaixadores vieram e a receberam na reunião. Agora estamos anunciando uma nova reunião de embaixadores, mas desta vez, a reunião será apoiada por dois governos mundiais. A Fundação Cash organizará a reunião, mas o apoio virá de duas nações poderosas para garantir que os embaixadores dessas nações e de outras nações da Europa participem da reunião. Será uma entrega revolucionária de conhecimento, porque todos os governos sabem que estamos aqui para compartilhá-lo com todos. A Conferência dos Embaixadores foi publicada no site da Fundação Cash nesta manhã e será realizada em Londres a partir das 19 horas de sábado, nos dias 28 e 29 de outubro. Todos os embaixadores serão convidados e alguns políticos poderosos da Europa participarão dessa reunião. Serão os governos com os quais trabalhamos e não a Fundação Cash que convidarão esses políticos. Entre os convidados estão alguns políticos britânicos de alto escalão. Essa reunião será um prelúdio para 2024 para o que chamamos de líderes mundiais, tecnologia e tecnologia de plasma espacial em troca da paz mundial. Desta vez, os convites virão por meio dos governos apoiadores da Fundação Cash. Faremos parte dos fornecedores da tecnologia. Todas as embaixadas do mundo inteiro em Londres serão convidadas. O motivo pelo qual estamos optando pelos governos é que antes as pessoas começavam a bombardear as embaixadas com e-mails e a criar todos os tipos de problemas para nós. Dessa forma, os convites virão por meio de canais oficiais de governo para governo. Portanto, não adianta eles ficarem escrevendo todo o lixo que escreveram antes. Desta vez, pedimos às embaixadas que nos enviassem quem e o que estão recebendo. Há muitas embaixadas amigas, especialmente as dos dois governos, com as quais trabalhamos em estreita colaboração. É um número muito limitado de vagas nessa conferência, mas estamos pedindo aos buscadores de conhecimento que se juntem a nós nos dias 28 e 29 de outubro em Londres. O evento será realizado em um dos locais mais prestigiados de Londres, pois estamos representando a Fundação Cash e duas nações poderosas nessa conferência. Com o apoio das nações, anunciaremos o desenvolvimento da nova tecnologia. A conferência será realizada em dois dias inteiros, sábado e domingo. No sábado à noite, às 19 horas, Nós os convidaremos como buscadores de conhecimento a sentar e discutir seu ponto de vista com os embaixadores mundiais e políticos de alto escalão. Você discutirá com os tomadores de decisão o que essa nova tecnologia trará e o que ela significa. A razão pela qual estamos fazendo isso é porque a Fundação Cash já assinou acordos com nações poderosas para a entrega da tecnologia espacial de uma forma muito direta. E vocês, que têm usado a tecnologia e entendem mais sobre o conhecimento, apresentarão isso na conferência, o que ajudará os outros governos a ver que a mudança realmente chegou. E esperamos que eles se juntem a nós. Aqui nessa parte do workshop são mostradas imagens de conferências de paz anteriores com a participação de embaixadores mundiais e até mesmo palestinos e israelenses estavam sentados na primeira fileira. Na outra extremidade, você vê o embaixador do Vaticano, o príncipe de Malta, que foi enviado pelo Papa. Quando convidamos os líderes mundiais, comparecem. Na conferência de Nino, tivemos outros embaixadores que compareceram e houve mudanças importantes na política americana. Essa reunião de embaixadores será a pedra angular que levará à paz mundial em troca da nova tecnologia espacial. Portanto, se você quiser fazer parte desse evento memorável na história da humanidade, inscreva-se logo, pois há um número muito limitado de vagas para os buscadores de conhecimento. O mesmo vale para as pessoas de fora da Fundação Cash que não são da Fundação Cash, mas querem participar dessa conferência. Serão mostradas novas tecnologias que nunca foram vistas antes. Temos a permissão de dois governos com os quais trabalhamos para mostrar essas tecnologias na conferência. Essa conferência levará a uma reunião com os líderes mundiais sobre como aplicar a nova tecnologia. Se você quiser fazer parte da mudança, poderá vir e apresentar suas ideias e perguntas também aos embaixadores e líderes mundiais. Esse será um belo começo para a liberação da tecnologia da Fundação Cash em troca da paz. E isso nos levará para fora do ambiente da Terra, onde não temos nacionalidades. O dia 28 de outubro será um dos dias mais celebrados na história da humanidade. Será realizado em Londres, em um dos hotéis mais prestigiados, com a presença de centenas de pessoas, incluindo embaixadores, funcionários do governo e possivelmente dois ou três primeiros ministros serão convidados. Estarão presentes funcionários de alto escalão do governo que são os tomadores de decisão. Isso continuará em 2024 e 2025 com a troca da tecnologia espacial para a paz com os líderes mundiais e algo fora da Terra. A Terra trabalhará como uma só. Nas últimas duas ou três semanas, vocês ouviram o prelúdio disso, quando as nações anunciaram a colaboração com cientistas mundiais em tecnologia espacial. O que a Fundação Cash está fazendo virá na esteira disso e de muitas outras coisas para as quais recebemos apoio dos governos. Espero ver alguns de vocês nessa conferência, pois será um dos momentos memoráveis para a abertura da tecnologia. Serão mostradas tecnologias que até mesmo os buscadores de conhecimento que trabalham conosco nunca viram antes. Isso trará o último passo para a mudança. Alguns dos que chamamos de Mojans serão tentados a mostrar pela primeira vez a transmutação durante a conferência. A tecnologia será fornecida no nível que dissemos que seria. Chegamos a uma nova parte dos ensinamentos em que podemos mostrar os erros do mundo da ciência atual. Rick mostrará na tela o que o Wikipedia diz ser a ciência aceita atualmente. Ao revelarmos os erros, teremos que reescrever todos os livros de ciência. De certa forma, você mesmo reescreverá agora que você entende que pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz com a força dos campos magnéticos. Nossa situação atual com o mundo da ciência é como que diziam há mais de um século, quando os novos automóveis estavam sendo lançados, que se você viajar a mais de 25 ou 60 milhas por hora, seus olhos saltarão para fora. Mais tarde descobrimos que tudo isso era um absurdo, porque os cientistas da época não conseguiam entender como de fato funcionava essa questão dos automóveis e sua velocidade. Quando eu era estudante, eu fiz essa pergunta aos diretores da Queen Mary College e, antes disso, aos físicos nucleares da British Nuclear Fuel, e a única coisa que recebi foram queixos caídos. Eles nunca puderam me responder porque o conhecimento que receberam estava errado. Mas agora que estamos chegando ao momento das viagens espaciais, nós temos que corrigir isso. Caso contrário, você acabará no meio do nada ou em algum lugar que nunca imaginou que acabaria. Nessa parte do workshop, o Rick procura no Wikipedia o que é a velocidade da luz. E o Sr. Cash pergunta quantos quilômetros são percorridos em um ano-luz. Um ano-luz significa a distância de que um raio de luz percorre em um ano na velocidade da luz. Então consideramos 365 dias, vezes 24 horas em um dia, vezes 60 minutos em uma hora, vezes 60 segundos em um minuto. Multiplicamos tudo isso e obtemos um número assim. É um número científico, mas é um número muito estranho. Então, quantos quilômetros a luz percorre em um ano na velocidade da luz? Isso nos trará um novo conhecimento e um novo entendimento. A velocidade da luz é uma das pedras angulares da ciência e do entendimento atual. Eles acham que determinaram quantos quilômetros a luz percorre em um ano na velocidade da luz. O número que eles dão é 671 milhões de milhas por hora, que você ainda precisa multiplicar por 1,6. Nessa parte, o Rick não conseguiu encontrar o número, então o Sr. Cash mesmo calcula. O Sr. Cash calcula a distância que a luz percorre em um ano. Ele diz que chega a um número muito aleatório de cerca de 9.460 vezes 10 elevado à potência de 12 km. Aproximadamente 9,5 vezes 10 elevado à potência de 15 km em um ano. Os cosmólogos estão assumindo que esse número está correto e estão baseando tudo mais que eles medem nesse número. Esses cálculos foram feitos nos séculos 18 e 19, e posteriormente por Einstein, com todos os outros confirmando isso. Portanto, hoje usamos esse número 9,5 vezes 10 à potência de 15 km. A velocidade da luz é a limitação do estado da matéria quando você viaja com sua fisicalidade. Mas a alma viaja muito mais rápido do que isso. Agora sabemos que com a velocidade da alma, viajamos muito além desse número. Mas os cientistas se prenderam ao número de Einstein. Outro ponto que eu gostaria que você verificasse é a circunferência do universo. Esse número é dos cientistas dos séculos 18 e 19, e ainda hoje aceitamos esse número como correto. Mas pelo conhecimento do plasma e da realidade da criação, esse número também está errado. Eles disseram que a circunferência do universo em anos-luz é cerca de 292 vezes 10 elevado à potência de 12. Portanto, multiplicando 292 vezes 10 à potência de 12 por 9,5 vezes 10 à potência de 15, obtém-se o incrível número de 2,7 vezes 10 à potência de 27 km. Essa é a distância em torno do limite externo, ao redor do universo. O mundo atual da ciência presume que conhece a medida do universo, e isso é aceito pelo mundo da ciência e da cosmologia como um fato. Eles pegaram uma medida e criaram um universo a partir dela. Eles dizem que nosso universo é cerca de 2,7 vezes 10 à potência de 27 km. Percorrer essa distância ao redor da circunferência do universo é também um dia na vida do universo. Esse é um número enorme, com 27 zeros. Nossos cientistas nos informaram o tamanho do universo no estado da matéria, mas não aceitamos isso como verdade. Esse número que eles nos deram é de conhecimento público. Não fomos nós que o criamos, mas nós não o aceitamos. Uma coisa ainda maior que nossos cientistas nos fizeram acreditar é que esse universo tem 13 bilhões de anos e eles dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E isso não é nem em anos-luz, mas contado em anos terrestres. Eles querem que acreditemos que toda essa evolução, biologia, física, de mente e emoções humanas foram criadas ao longo desses 4,5 bilhões de anos. Então vamos esquecer os anos-luz. 13 bilhões é o mesmo que 13 vezes 10 elevado à potência de 9. Então você soma os dias às horas e multiplica por 1.600 km por hora, que é a velocidade de movimento da Terra. Então você chega a um ponto muito interessante. 13 bilhões de anos significa que a Terra girou essa quantidade de vezes em torno do Sol. Portanto, se calcularmos 365 dias em um ano, vezes 24 horas em um dia, e depois multiplicarmos pelos 1.600 km por hora que a Terra se move pelo espaço, teremos apenas 1,8 vezes 10 elevado à potência 17. Isso é calculado em horas terrestres. Mas lembre-se de que o universo é 2,7 vezes 10 elevado à potência de 27 km. Os números não batem aqui. Se você for um cientista ou matemático muito inteligente, verá que os dois números não batem. Não podemos ter uma circunferência de 2,7 vezes 10 à potência de 27 como um universo. Eles disseram que o universo existe há apenas 13 bilhões de anos, o que nos dá 1,8 vezes 10 elevado à potência de 17 km. 10 elevado à potência de 10 desapareceu em algum lugar aqui. Os cientistas inventaram essa falácia sobre a idade e o tamanho do universo, e todos os outros têm se apegado a isso há séculos. Ninguém parece entender ou querer entender qual é a verdade. Como um plasma, o universo tem um limite. Não posso enviá-lo ao espaço com base nessas suposições e falácias das medições humanas feitas no século XVIII e que ainda estão em vigor hoje, sem nenhuma atualização no conhecimento. É necessário um novo conhecimento e tecnologia para que o homem avance. As medições novas e corretas virão por meio da ciência do plasma. A nova compreensão da cosmologia por meio do conhecimento da criação precisa ser aceita. Quando dizem que o universo tem 13 bilhões de anos, isso não é nada se pensarmos no tempo que ele leva apenas para criar uma única célula humana. Tenho certeza de que muitas pessoas farão esses cálculos até a próxima semana, e quando voltarmos escreveremos os novos livros de ciência e traremos um pouco de realidade para eles. O universo não pode ter 13 bilhões de anos. Eles ainda estão trabalhando com as falácias do que lhes foi ensinado na educação deles. Eu levei esses números à mesa com os cientistas da IEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, e os cientistas britânicos de combustível nuclear, e disse para eles: é por isso que vocês não conseguem controlar o calor nos reatores nucleares. É porque vocês cometeram um grande erro nas medições de velocidade. Vocês estão trabalhando no estado da matéria, mas os campos de radiação do nêutron estão em uma condição de plasma. Porque isso já foi feito. É por isso que o reator não responde e fica fora de controle. Temos todos esses desastres. É também por isso que, quando colocamos os ganchos, podemos controlar os reatores. Agora você entende. A partir de hoje, vocês, buscadores de conhecimento, se sentem e refaçam os cálculos do século XVIII e os tragam de volta na próxima semana, e chegaremos a alguns números que sejam realistas e aceitáveis. Então poderei transmutar vocês. Não se esqueça que a velocidade dos campos magnéticos é bilhões de vezes mais rápida do que a velocidade da luz. É por isso que eu disse, anos atrás, que nada da ciência de até agora e até hoje faz mais sentido. Esta é a primeira vez que apresento esses números em público. Antes eu os apresentava ao mundo científico, mas eles os ignoravam. Eu disse aos cientistas nucleares e a professores da AUB que, por não sabermos os números corretos, é por isso que temos esses problemas na indústria nuclear. É por isso que não conseguimos controlar os reatores nucleares. Há um erro fundamental em nossos cálculos e compreensão. Todas as nossas suposições na tecnologia nuclear atual estão erradas. É por isso que, quando a Fundação Cash faz alguma coisa, parece mágica, porque a ciência e a realidade se encaixam. O valor da velocidade da luz no estado da matéria está incorreto por um grande número de zeros, que são ordens de grandeza. Para entender melhor o que é uma magnitude, pense em uma bola com 2 cm de diâmetro e encha de água. Em seguida, pegue outra bola 2.000 vezes maior, encha com água e observe o quanto o volume aumentou. Ou, se você passar de uma bola de 2 cm para uma de 4 cm, esse espaço de 2 cm na esfera lhe dará mais volume do que havia na bola original de 2 cm. Isso é uma ordem de magnitude. Não há como um cientista de plasma aceitar a idade do universo de 13 bilhões de anos, a menos que ele queira enganar a si mesmo. Limitar a vida do universo dessa forma é um absurdo total. Não faz o menor sentido. E estamos falando apenas do estado da matéria. Se formos para as ordens superiores do plasma, então todos os números só pioram. A realidade é que o nosso universo tem trilhões de anos e não apenas bilhões. A idade do nosso universo não é o que nos fizeram acreditar que fosse. Então, o que dizer do ciclo da vida do Únicos? Queremos que um de nossos buscadores de conhecimento apresente um número que faça sentido para o homem comum, agora que sabemos da discrepância. O mesmo vale para a idade deste planeta. Não há como ele ter 4,5 bilhões de anos, isso é um monte de bobagens. Quando entendemos a criação, vimos que eles cometeram um grande erro. Não apenas temos que corrigir a velocidade da luz, mas temos que entender que o plasma funciona na velocidade dos campos plasmáticos, que são milhões de vezes mais rápidos do que a velocidade da luz. Então você verá por que o cálculo do tamanho do universo em 13 bilhões de anos está errado. O motivo pelo qual nossa tecnologia é tão correta em relação à transmutação é porque desde o primeiro dia calculamos tudo com base na velocidade e na força do plasma. Então a velocidade se torna irrelevante. A velocidade é um estado da matéria da mente. A velocidade não é o tempo de vida do universo. Quando você transmuta, você faz isso na dimensão dos campos e não no estado da matéria. Ao entender isso, toda a ciência da cosmologia vai por água abaixo. A partir de hoje, alguém precisa redefinir e reescrever essas duas figuras para que elas combinem em algum lugar. Eu sei como combiná-las. No livro 3, dei a você uma indicação de como calcular isso. Isso não é algo novo. Escrevi esses livros há cerca de 14 anos. Coloquei o conhecimento nos livros de uma forma muito inteligente. Leia eles novamente, mas desta vez, leia o final do livro 3 e então adicione isso aos primeiros 3 ou 4 capítulos do livro 1. Então você descobrirá. De agora em diante, trabalharemos com a idade e a dimensão do plasma. Precisamos entender a verdade, reunir os cientistas e explicar coletivamente a eles como aceitamos tais falácias. Ou será que a Fundação Cash está errada? Seu conhecimento e o meu conhecimento cessaram? Eles nos disseram que a idade do universo é de 13 bilhões de anos. Depois, os cosmólogos fixaram a circunferência do universo em 292 bilhões de quilômetros. Eles nos dizem que a circunferência deste planeta é 40 mil, então 24 horas multiplicadas por 1.600 e depois vezes 365 e depois multiplicam isso por 13 bilhões e devemos estar em algum lugar nas bordas externas do universo. Estamos em um sistema solar com planetas dentro dele e dentro do universo. Isso nos colocaria perto do centro do universo, mas estamos em uma condição de plasma e não no estado de matéria. Um adendo aqui, eu acho que ele está se referindo ao fato de que 13 bilhões nos colocariam no centro do universo, do nosso universo, e não que o que não é o caso, na verdade. Continuando, para os cientistas e buscadores de conhecimento, abrimos uma caixa de Pandora de conhecimento. Posso estar 100% errado, mas até hoje nenhum cientista de todas as escolas científicas foi capaz de responder às minhas perguntas. Mas isso depende de você e da sua capacidade de entender o conhecimento e a tecnologia para oferecer uma maneira muito mais poderosa de entender as coisas. Se eu lhe der a velocidade do som ou da luz e colocá-la em um universo, será que você conseguirá descobrir onde você vai parar? Se você quisesse descobrir onde está a alma de seu pai que morreu há tantos anos atrás, será que você conseguiria fazer isso sabendo a velocidade do plasma? Se usarmos o valor que eles nos deram para a circunferência do universo, será que você poderia usá-lo para calcular a distância que a alma de seu pai poderia ter percorrido desde a morte dele? Se você souber a velocidade com que a alma dele viaja e souber a hora da morte dele, então você poderia calcular a distância que a alma dele percorreu. Se tivermos uma gema redonda dentro de um ovo, e se a gema tiver 13 bilhões de anos, e quanto à casca do ovo? Os números que a ciência de hoje nos forneceu não fazem sentido. Não fizeram para mim nos últimos 50 anos. Eles não deveriam fazer sentido para você também, a menos que eu tenha cometido um erro. E eu acho que não. Talvez porque já cometi muitos erros. Mas esses números que lhe fornecemos são públicos na internet e são aceitos no mundo da ciência de hoje. No novo conhecimento da tecnologia do plasma, você viu que os ganhos são esféricos e que o universo é esférico também. Então, será que aceitamos a gema como o tamanho deste universo? Ou aceitamos a casca do ovo como tamanho? Os dois não correspondem. Essa é a revolução na tecnologia espacial que está chegando. No estado da matéria, nem sequer consideramos as almas. A alma do homem e a alma da fisicalidade estão dentro de nós. A alma da fisicalidade é como a gema do ovo e a alma do homem é como a casca do ovo. Hoje, a alma do homem está envolta pela casca do ovo, o cálcio. Ela não tem permissão para viajar com sua velocidade real. A fisicalidade considera a velocidade máxima como a velocidade da luz. A maior chave para o mundo da criação se abrirá quando os seres humanos entenderem como a alma da fisicalidade conseguiu prender a alma do homem, que é um poder e uma força superiores dentro de si mesma. Como pode algo mais fraco conseguir prender algo mais forte do que si mesmo? Quando os buscadores de conhecimento entenderem isso, eles entenderão o denominador comum da vida, que é o hidrogênio. É por isso que o deutério se torna parte do ciclo de transmutação e, como deutério em combinação se torna o carbono 14, uma linha de comunicação e conexão. Ele pode controlar acima e abaixo o estado da matéria e os estados de ordem superior e é usado para transmutação e transporte universal. Para vocês, buscadores de conhecimento, como dizemos em inglês, eu coloquei um gato entre seus pombos. Veja onde seus pombos de conhecimento vão parar. Quanto dos números digitais que seus próprios cientistas humanos lhe deram você aceitou? Não estamos fazendo nada aparecer de nossos bolsos aqui. Esses números são ensinados diariamente nas escolas e universidades aos nossos filhos. É um mundo de absurdos. Não é tão fácil simplesmente dizer aos nossos filhos para esquecerem o que aprenderam. Isso está enraizado neles. É exatamente aí que encontramos problemas toda vez que tentamos explicar o plasma. As suposições erradas do E igual a MC ao quadrado de Einstein se tornaram automáticas. Mesmo que com esse novo conhecimento, isso tenha se tornado uma piada agora, se você entender a velocidade na tecnologia do plasma. No mundo da ciência da criação não há suposições. Você não pode fazer suposições. É impossível fazer suposições. Quando você começa a fazer suposições, significa que você está errado. Você tem que ser capaz de esclarecer sua incerteza de modo que não haja nenhuma suposição nela. O E igual a MC ao quadrado de Einstein tem centenas de suposições, porque o cara absolutamente não era um cientista. Era assim que ele mantinha seus livros contábeis, supondo isso ou aquilo e contando depois para o fiscal. Você é responsável perante si mesmo por entender o que está aprendendo. Nos próximos tempos, ao viajar pelo universo, é você quem dita para onde sua alma vai. Você quer acabar em um universo diferente porque deu ouvidos aos cientistas humanos? Então, de acordo com a ciência atual, a circunferência do universo é 2,7 vezes 10 elevado à potência 27. Mas isso é para dentro da gema ou da casca do ovo, o que chamamos de universo. A ciência, os números não batem aqui. Nada disso faz sentido. Depois de hoje, tudo fará sentido, porque agora você entende e nós lhe mostraremos no dia 28 de outubro em Londres. Será uma ciência baseada na realidade da criação do universo e não em suposições do que eu chamo de um contador que nunca entendeu como fazer contabilidade. É por isso que não permitiram que ele continuasse sendo contador. Ele não conseguiu enganar o fiscal, mas ele conseguiu enganar toda a raça humana, como Einstein. Porque seus números não batem. Você precisa decidir a que velocidade quer viajar para ver o seu tio que morreu há 20 anos. Se você pegar a velocidade da luz e multiplicá-la pelos dias, horas e segundos desde que ele morreu, você poderá descobrir onde seu tio pode estar, em que camada da casca. Então você faz uma simulação que aumenta a velocidade da luz por segundo. É assim que você descobrirá onde está a alma de sua mãe. É por isso que eu trouxe esse assunto à tona. É hora de nos engajarmos no conhecimento que eu trouxe a vocês para começarmos a fazer todas as descobertas da nova ciência. Serão necessárias todas as universidades deste planeta para trabalhar nisso nos próximos anos. É muito melhor do que trabalhar em uma bomba nuclear. A radiação nuclear tem um poder de força que o homem ainda não descobriu. E é por isso que ela fica sem energia e então explode e nos causa todo esse caos e medo. Nós nos chamamos de pessoas da energia nuclear, mas só temos o poder dela, porque de fato não entendemos como ela funciona. Só sabemos como usá-la. Com o conhecimento atual, Entendemos que podemos ir mais rápido do que a radiação e podemos criar um sistema mais poderoso para absorvê-la. Foi isso que fizemos em Fukushima usando os GANs. Não foi preciso usar plutônio e urânio. Agora você entende. Não posso mandá-lo para um lugar onde sua mãe não esteja. Nem posso mandá-lo para um planeta que não existe. Se eu usar as medidas do século XVIII para enviá-lo para a borda do planeta, muito provavelmente você acabará em algum lugar no centro do universo. Em algum lugar que você não queira estar. Em vez disso, você queria encontrar a alma de sua mãe, que está criando uma nova estrela em uma outra parte do universo. Não precisamos criar novas estrelas no centro do universo. Precisamos de novas estrelas nos limites externos do universo para que, à medida que ele cresça, se expanda para o Únicos. Portanto, agora você vê que há muitas discrepâncias nas falácias que aceitamos dos homens da ciência. Acho que uma criança na escola primária poderia dizer que Einstein não fazia nenhum sentido. Temos que reescrever os livros sobre o conhecimento do universo. Mas precisamos entender o que estamos reescrevendo para não cometermos os mesmos erros que o conhecimento de hoje cometeu. Porque assim limitamos a compreensão de nossos filhos sobre a vida futura no espaço. As coisas que aprendemos precisam fazer sentido para nós. E o que me foi ensinado na escola não fazia sentido na maneira como eu entendo a física e a criação da vida. Por um lado, se os campos magnéticos viajam mais rápido do que a velocidade da luz, então os campos magnéticos e a luz devem interagir à medida que os campos magnéticos passam sobre a luz. Isso significa que quando dois ímãs estão próximos um do outro, deveríamos ver a luz de suas interações de campo. Mas não vemos isso, a não ser no estado da matéria. Na escala das coisas, a luz será muito lenta e estará na parte inferior da escala da velocidade de movimento no universo. Nós nem sequer absorvemos sua luz. Quando, por exemplo, os campos do Sol e da Terra interagem, eles criam luz e radiação. Mas não vemos essa criação de luz quando colocamos os ímãs juntos. O conhecimento do homem de hoje carece de muita verdade. Mas o conhecimento de amanhã, que seus filhos e netos receberão, terá um novo conhecimento. Eles entenderão como posso enviá-los à Lua em milissegundos do tempo da Terra. Quando falamos sobre a velocidade da luz, então você estará na Lua em minutos ou segundos. A nova tecnologia espacial e a compreensão das viagens espaciais devem trazer uma nova dimensão para a compreensão da realidade da criação e da vida do Criador dentro dela, que a criou. E não as falácias inventadas pelos homens, especialmente se forem judeus, ou simplesmente porque se chamam Einstein. A mentalidade dessa raça de judeus de mente estreita causou muitos danos. Eles destruíram todo o mundo da ciência. Eles são o que eu chamo de uma comunidade de gangsters. Há máfias que controlam o dinheiro. Mas como a comunidade judaica pode fazer pressão, eles tentaram mudar o curso do homem na ciência. Mas o novo conhecimento acabará com todas essas bobagens da sociedade. Vimos isso quando Netanyahu veio a público mostrar o reator espacial da Fundação Keshe como uma bomba nuclear. Foi quando pressionamos a IAEA e em poucos dias conseguimos que eles fossem a Teherã. E eles disseram que o que foi dito pelo Netanyahu sobre a bomba nuclear era tudo uma grande bobagem. E agora não ouvimos mais falar sobre isso. O resto das bobagens dessas pessoas precisa ser parado. Precisamos aceitar a verdade sobre o mundo da criação, independentemente de raça, religião ou cor. A ciência da criação não pode ser controlada por aqueles que buscam a falsa glória, como vimos com Einstein. Chegará o dia em que o homem apagará tudo o que um Einstein fez, porque nunca houve um criminoso assim no mundo dos homens, especialmente na ciência do homem. Seu trabalho impôs uma enorme limitação à compreensão da criação pelo homem. De qualquer forma, o cara não tinha um cérebro para começar. Você já viu os dados de seus cientistas. Agora me diga, até a próxima quinta-feira, o quanto você acha que é presumido e o quanto você mesmo pode calcular com o tamanho e a idade do nosso universo. Você precisa considerar que a velocidade da luz é diferente da velocidade dos campos magnéticos. Quando você entender isso, então você entenderá que a criação está acontecendo há muito, muito mais tempo do que 13 bilhões de anos. Isso não é nem mesmo os primeiros segundos da criação. Quando o enviamos para algum lugar, não queremos que você acabe 20 universos mais abaixo, porque Einstein disse que a velocidade da luz é, que a velocidade máxima é a velocidade da luz. Não queremos isso. E outros cientistas mediram o tamanho do nosso universo em 292 vezes 10 elevado à potência de 27 km, ou qualquer que seja a limitação que eles tenham encontrado. Isso é muito importante. Um dia explicarei a vocês como o homem errou em muitas outras coisas, porque tiveram que seguir os erros que foram cometidos no início, séculos atrás. Alguns buscadores de conhecimento estavam comigo em uma reunião com cientistas e funcionários do governo que entenderam do que se trata a Fundação Cash. Um cientista disse: "O Newton disse isso, e a equação da relatividade diz aquilo, e o que o Sr. Cash está dizendo vai contra tudo que nos foi ensinado nos livros." Então o homem que estava no comando disse: "Agora com Cash, escreveremos novos livros e deixaremos que eles aprendam conosco agora." É isso que veremos a partir de agora nas universidades e nos centros educacionais dos países que trabalham conosco. Porque não colocamos nenhuma limitação na velocidade e onde podemos viajar. A limitação está em nossa própria compreensão de nosso próprio mundo da criação. Não estamos vinculados a um homem judeu que não conseguia nem manter suas próprias contas em ordem e nem prestar contas ao fisco. Mas ele taxou, toda a humanidade com a sua estupidez. Não há limitação, nem mesmo para a velocidade da luz que foi medida. Na verdade, essa medição é apenas uma fração da velocidade com que a luz viaja. Isso porque eles estavam confiando apenas na parte visual, no que podiam detectar com o conhecimento e a tecnologia precários do homem. Agora podemos ver como eles nos limitaram em nossa compreensão da realidade. Espero ter aberto seus olhos hoje para algo novo. Não é de fato novo. Era algo que não fazia sentido para mim e eu não podia aceitar. Então encontrei a solução para isso. Até o momento, não pude apresentá-la, mas agora o público está pronto para isso. Essas são apenas as descobertas de um cientista de plasma e espero que eu possa ser considerado um cientista e alguém que pensa além da estrutura das mentiras que nos foram dadas até hoje. Então, o que vamos fazer agora com esse novo entendimento? Você sabe quantos programas de televisão terão que ser alterados agora? E quantas literaturas terão que ser descartadas por causa desses 13 bilhões? Esse é o trabalho de vocês, buscadores de conhecimento, e eu lhes darei uma plataforma no dia 28 de outubro perante os líderes mundiais. Se algum de vocês puder confirmar logicamente esse novo entendimento, você pode vir e apresentá-lo na conferência, e eu estarei ao seu lado na plataforma. Mas não apenas uma pessoa, queremos que vários de vocês venham e expliquem isso para o resto do mundo. Vocês podem explicar aos embaixadores mundiais e aos líderes do mundo, da ciência, o que vocês acham que é a idade do universo e deste planeta. Eles nos dizem que a idade deste planeta é de 4,5 bilhões de anos e que a idade de todo o universo é de apenas 13 bilhões de anos. Então devemos ser os mais velhos deste universo, porque já vivemos um terço dele. Há muitas outras perguntas no mundo da criação. É por isso que eu o trouxe para essa linha de ensino. Não posso transmutá-los usando as medições atuais da posição da Lua porque estou usando campos plasmáticos e de repente assim vocês acabarem em outro universo. Porque o Einstein disse que a velocidade da luz é essa e leva tantos segundos para chegar lá. Então fomos muito além, porque as medições eram falsas. Por exemplo, se de acordo com Einstein leva 1000 segundos para chegar lá, mas estamos trabalhando com campos magnéticos, então levará menos de 1 segundo, na verdade. Portanto, você acabaria indo muito além do que pensávamos. Seria a mesma coisa se quiséssemos mandar você para Nova York, mas você acabaria em Londres, por exemplo. O conhecimento e a tecnologia do futuro precisam fazer sentido. Nós, como buscadores de conhecimento, não aceitaremos mais falácias e números que simplesmente não fazem sentido. Os números nos colocam no lugar errado. Não deveríamos existir nessa posição, pois estaremos muito próximos do centro da galáxia e a compreensão dos campos nessa área não permitiria a existência de vida como essa. Com esse conhecimento, por exemplo, se sua mãe morreu, você poderia calcular a distância do universo em que ela estaria pela quantidade de tempo que se passou desde que ela morreu. Ou talvez você encontrou seu irmão em outro universo, porque ele não está morto, ele está com a alma dele, e você acabou no lugar certo com ele. Agora você pode calcular isso. Pegue a velocidade da luz, você pode usar o número que Einstein diz que ser o correto, e em seguida multiplique-o pelo tempo, por exemplo, desde que sua mãe morreu. Em seguida você faz um círculo em torno de onde você está e diz: ok, minha mãe está em algum lugar aqui, vou procurá-la. Se os números estiverem errados, você estará no lugar errado para procurar. É assim que a interação dos campos magnéticos entram em ação. Portanto, para nossos ferrenhos buscadores de conhecimento, mãos à obra. E apresentem algo para o dia 28 de outubro, quando lhes darei uma plataforma para colocar isso em prática. Então vocês verão como estamos errados e com quanta falácia fomos enganados até hoje. Pensávamos que éramos muito espertos, mas fomos enganados por alguém muito mais esperto do que nós. Convidamos vocês a virem sozinhos ou em grupo. O ensinamento de hoje se tornará a ciência dos buscadores de conhecimento. Você criou os magraves? Agora faça o cálculo. Então eu lhe direi por que você não conseguiu obter as coisas que queria do magrave. Sejam bem-vindos ao mundo da realidade, que é a aceitação da verdade por você mesmo e por mais ninguém. Não estamos doutrinando vocês. Estamos apenas explicando que o que nos foi dado como ciência não faz sentido. Não fazia sentido para mim quando eu tinha 10 anos de idade, há cerca de 50 anos. Quanto mais conhecimento eu adquiria, mais eu entendia sobre o mundo da criação e vendo o que eles nos deram e foi ficando cada vez pior. Pegue 13 bilhões de anos a partir do ponto central da Terra, afaste-se e veja quantos quilômetros ele tem e depois faça um círculo com isso. Nosso sistema solar e nosso planeta estão na borda do universo. Qual dos dois vamos aceitar? Algum cientista chegou a colocar dois e dois juntos? Ou eles tinham muito medo de dizer algo porque não combinava com o status quo deles? Se eles tivessem dito 13 bilhões de anos-luz, talvez pudéssemos ter chegado a um acordo. Mas 13 bilhões de anos terrestres não faz sentido algum. Está fora no mínimo por um fator de 10 elevado à potência de 9. E isso é para o estado da matéria da velocidade da luz. Temos que fazer muitas coisas para poder transmutá-lo, para criar a condição de transmutação, e isso tem que estar na condição de plasma, para que você viaje na velocidade do plasma, que não está no estado da matéria. E é por isso que colocamos a sua alma da fisicalidade dentro da sua alma do homem, para que você se desloque e não vá com o seu corpo. Com a nova ciência, virá uma nova cosmologia e todo o resto também mudará. Até mesmo o mundo da medicina mudará, se você entender isso. O mundo de cada ciência e dimensão mudará. E então você terá que entender a nova maneira de criar a gravidade e os campos magnéticos. E não é a maneira como vocês têm feito. Temos que redefinir a ciência para podermos criar a verdadeira ciência da tecnologia espacial. Caso contrário, estaremos de volta à mesma situação. Lançamos um foguete e colocamos alguns fogos de artifício chineses na parte de trás dele e depois o enfeitamos, até que alguém descubra que era tudo uma mentira. Muito obrigado por hoje. Por favor, comece a calcular a idade e a circunferência do universo. Descubra se estou certo ou errado, discutiremos isso na próxima semana. A discussão é que não posso mandá-lo para um lugar onde sua mãe não esteja. Mas se você entender, quando você entrou na unidade de aprimoramento e encontrou a alma de sua mãe, aqueles que vieram para ver Jesus, e você o encontrou e o sentiu, então pode ser correto. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui foi mencionado que o bilhão britânico e o bilhão americano são diferentes e temos que definir qual usar. Observe aqui que os americanos usam 9 zeros para bilhão e 12 zeros para trilhão, como é aqui no Brasil. E os britânicos dizem 1.000.000.000 para o bilhão e milhões para o trilhão americano, mas também chamam o trilhão de bilhão britânico. Mas em resumo, o Sr. Cash aqui disse que está usando 9 zeros para bilhão e 12 zeros para trilhão. E o Sr. Cash continua e diz: não importa, são apenas 3 dígitos ou 3 zeros. Você ainda estaria errado em mais de 10 elevado à potência de 7. Não faz diferença. Eu calculei de todas as formas e não faz diferença. Na verdade, do ponto de vista do plasma, você está em uma bagunça maior para medir o tamanho quando usa apenas 9 zeros. É uma ordem de magnitude. É mais fácil calcular isso com 10 elevado à potência de 12, porque isso lhe dá uma dimensão maior e está mais próximo da velocidade da luz e acima da velocidade dos campos magnéticos. É uma ordem de magnitude. Se eu usar bilhões com 9 zeros, permanecerei no estado da matéria. Se eu permitir que chegue a 12 zeros ou trilhões, estarei na velocidade do plasma. É uma diferença muito grande. 12 zeros é o campo magnético mais fraco, não o mais forte. A força do campo magnético mais forte é da ordem de 20, 30 e 40 zeros. Nós reduzimos o valor para esse mínimo, porque é o que o homem consegue entender. Pergunta para o Sr. Cash. Com relação ao ensinamento da semana passada, as almas da Terra criam sistemas solares e planetas semelhantes quando se espalham pelo universo. Portanto, minha pergunta é, quem nos criou? Devemos vir de uma alma semelhante, né? Ou de almas que semearam o nosso sistema solar? Sr. Cash responde, isso é muito correto. Isso é o que mencionamos algumas vezes nos ensinamentos. Pergunta para o Sr. Cash, a questão de matar vem dessa alma ou do ambiente deste planeta? Sr. Cash responde, tem a ver com ambos. É uma combinação dos dois. Você tem uma semente que está com falta de energia e o ambiente que dá. É como a gravitação e a inércia. Uma é um atributo do ambiente e a outra do estado e da posição. Outro exemplo são os planetas que não são inclinados e não têm mudanças de estações. Sua condição de vida é singularidade, que é sempre perfeita porque eles não precisam obter nada. Eles trabalham sempre em um estado equilibrado, mais ou menos. Com quatro estações, estamos sempre tendo que fazer um acordo entre uma estação e outra, como verão e inverno e o resto. Há um intervalo entre as duas estações. Hoje é o solstício de verão, em 21 de junho, no hemisfério norte, e é o dia mais longo do ano, e depois os dias começam a ficar mais curtos. Em seguida veremos o equilíbrio dos campos e como a vida cria até chegarmos ao dia 21 de dezembro. Essas condições de vida estão mudando constantemente. Em parte, foi a alma que criou essa condição de matança. Não queremos continuar espalhando a matança quando as almas da Terra se espalharem pelo universo. Mas em comparação com o universo, vários trilhões de almas morrendo de humanos, animais e outras criaturas não é muito no mundo da criação. Se juntarmos todas as almas que deixaram a Terra, não chegaria a um grão de poeira em comparação com o número de almas do universo. Mas ainda estamos tentando limpar isso. Desculpe, mas tivemos que encurtar o ensinamento de hoje. Faça seus cálculos, mas trabalhe com 10 elevado à potência de 12. Não trabalhe com 10 elevado à potência de 9 ou bilhão, porque mais tarde ensinaremos mais sobre por que escolhemos esses números. O 10 elevado à potência de 12 é muito mais fácil de entender com a escala maior do trabalho de plasma. Por favor, faça seu trabalho para entender mais e se preparar para a reunião dos embaixadores nos dias 28 e 29 de outubro. Queremos que os buscadores de conhecimento usem esse fórum para trazer a mudança para o mundo da ciência. Então começaremos a observar novas dimensões. Comecem a medir os campos de seus magraves e a entender como os transmutamos como plasma e não os transportamos como corpo de estado de matéria. Esse é o fim de síntese rápido. Do workshop número 491.